Salvador, em Ana das Armas, décima 8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4980. Azul 4980, contato a Rádio Colarga, se botar no visor 390, sai da puta. 390, sai da puta. Tem referência pra curva esquerda, seu filhado. Obrigado, boa noite, Azul 4980. Puca da presente, 4980. sensorizado alinhar e decolar, dá um zero. O vento 070 graus, 079. registro na frequência 12235, rodando no 25. Thank you. 59, contato com a Lama Nicolagem, da via Federal no Brasil, para o Rio de Janeiro. Azul 49 funcionava autorizado pelo controle filial lá pro Rio Vilcom. é o portão 7. O é 212, portão final 07. Azul 4 9 5 9 4 0 controle. sobre essa adaptação, voo 1, para mesmo voo 3, 4, 0. Uma 38, confirmando, pouso pista 17. Telemia 284, Ramiro com instrumento cancelado ao 008. Esse parou de ser suscitado, segura com o João Campista, instrumento no 015. Uma 38, autorizado aqui para 27, ao centro no 1015. Telema 24, transmissor 1,8, decimal 9. Salvador, muito boa noite, Janeiro 62, a gente está na base, pessoal com campo, no final de fogueira. Janeiro 62, espaço para nós, tráfego avistado, ajuste 0005, vento 080 graus, 089, pouso autorizado na pista no 7. Ativo, ajuste 091, está com isso e pouso 17, Ocean 62, no espaço. setor. Vai ser pelo setor 9. Seja a terceira setor, reporte visual, por favor. O gancho é 08. Como sete, o formato 08. Brasil, Polo Romeo. Do operações em operação, está em nome do balizador.